Olá, pessoinhas! Aqui é o DG e, bem, eu gosto das minhas histórias como eu gosto da minha farofa, com pelo menos 3 porcos mortos, mas troca os porcos por crianças. Ai, credo. Nossa. Meu Deus. Muito horrível. Socorro. O que você tá fazendo, cara? Oi, gente. Eu sou a Clara de Assis. E por que você está gritando? Eu ainda não cortei você. Nossa. Mas essa frase é escrota. Bom, aqui é o MK e eu escrevo uma cena de estupro por dia. Ai, oh, meu Deus. Muito horrível. Chamem a polícia, rápido. Hoje a gente tem vários convidados. Além do Michael, que vocês já estão cansados de ver, estão bem acostumados, tem um olá caloroso pra ela. Nossa beta da liga, poderosa chefona da página Picture Facts e do grupo Fábrica de Histórias, ambos no Facebook. Michelle Brown. Aê! Oi, gente! Oi, Michelle! Tem que agradar. Primeiramente, eu fiquei super lisonjeada com essa abertura. Gostei de saber que tenho fãs aqui. E, oi, gente, aqui é a Michelle e eu escrevo histórias em que irmãos namoram seus próprios irmãos. Ai, que horror. Ai, gosto. É muito incestuosa ela. Meu primeiro podcast e o legal é que a gente já começa com aberturas leves, lives, tudo pra família brasileira tradicional. Exatamente. Nada afrontoso, imagina. É, mas vocês acham que acabou? Não. Diretamente das profundezas da escuridão da liga, Vossa Trevosidade, Fátima Carolina Ramsey. E, oi, gente. É, eu já participei do Bracast uma vez. É muito bom estar de volta. Daí... A gente matou ela da última vez. É, pois é, então, né? Trevas, eu ressurgi pra você ver como é que funciona esse negócio, né? Eu não sei se vocês notaram, mas hoje o filtro tá completamente desligado e a gente vai falar sobre assuntos polêmicos nas fics. Por isso reunimos a... Não diga! por isso a gente reuniu essa verdadeira equipe de aspirantes a psicopatas. Menos eu. Boa sorte editando isso, Ellen. É, algo a dizer, Clara? Sim, claro. Porque eu estou ansiosa para enlouquecermos a Ellen. Então, boa produção... sorte, Ellen. Roda a vinheta. Pra quem gosta de ler... Eu me alimento de ódio, por mim tá tudo bem. E pra quem gosta de escrever... Eu estou aqui só pela treta mesmo. Quando as pessoas começam a discutir, eu pego a pipoca pra olhar. Podcast da Liga dos Betas, do Near Fanfiction. Pessoas comem pessoas literalmente, não sexualmente falando. Eu acabei de perceber que a gente vai ser odiado por metade do grupo do Near agora, mas tudo bem, não tem problema. Assim, pegando leve, pra acertarmos o ritmo, a primeira questão a ser discutida é: crossover pode ser considerado polêmico? O que vocês acham? Ai, olha, vou ser bem sincera. Pra mim, quem escreve crossover nem gente é, né? Licença. Olha, a polêmica já começou agora. Tô só soltando. Não, tipo assim, cara, crossover, quer fazer crossover? Faz a parada minimamente lógica, sabe? Eu acho muito feio quando você pega... universos completamente destoantes, coisas que não casam. Um universo super feliz, frufru e conto de fadas e pega, tipo, sei lá, Laranja Mecânica e junta essas coisas e tenta tirar tipo algo disso. Tipo colocar Hannibal junto com aqueles pôneizinhos. Pônei maldito. Como é que é o nome daqueles aqueles pôneizinhos, gente, coloridinho? É isso aí, My Little Pony. Não, e outra coisa importante, eu acho que a gente tem que pensar também em questão de crossover. Se você vai fazer um crossover, certifique-se de que todas as categorias que você vai listar estão presentes no crossover. Sim, é, porque sim. As pessoas colocam lá só pra aparecer no NIA. É, só pra aparecer, tem tipo... Muita gente que sai tem muita gente que sai fazendo lista de gênero, de avisos, enorme. É só pra aparecer quando o cara for pesquisar qualquer coisa. Exatamente, quando a gente começa a ler, às vezes não aparece nem duas ou três direito. Mas vem gente, cá. Não, por favor. Ah, eu não sei o que é pior, não aparecer ou aparecer, né? Porque tem uns que põem tanto crossover que você não sabe mais que personagem que tá ali. Gente, uma vez eu li uma história com tanto personagem de tanto lugar diferente que eu tava com medo de passar pro próximo parágrafo e tá eu lá no meio. Eu fiquei tipo, gente, daqui a pouco aparece eu ali. Tava sinistro, sério. Realmente. Cara, tem uma pergunta. O Faustão e a Selena Gomez é crossover ou não é crossover? Ah, não, aí já é UTP, né? Porque é realidade, acho... meu querido. É realidade. Eu acho que já entra em parafuso. Já tá entrando na bizarrice. Não é, não é bizarro. Não, não fala assim do meu chip. Chip supremo. Deus me livre. E aquela da Ana Maria Braga com o Shawn Mendes? Socorro, ah, sério? Nossa, gente, época. Só uma melhor do que a outra, né, gente? Aí você descobre que o plot twist é que, na verdade, não era Ana Maria Braga, era o Supla. Super tarde. Era o Louro José, na verdade. Piorou. It's me, Mario. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra, não. Eu acho que a gente pode misturar com bom senso, lógico, conforme vocês estão falando. Mas eu acho que é possível, sim, a gente fazer. E eu não creio que isso seja polêmico. Eu acho que a parte polêmica é justamente você inventar umas coisas que não tem nada a ver. Mas eu. O meu chip de crossover preferido ainda é o Nia e o Wattpad. Porque tem muita briga, muita treta, né? Os fãs nunca deixam os dois ficarem juntos. É verdade. É o Romeu e Julieta dos sites de fanfiction. Exatamente. Só espero que não acabe em morte. Próximo tópico. Não, vamos falar sobre isso. Não, gente, passa logo. Quem liga pra crossover? Olha só o preconceito que as pessoas escrevem com crossover. Vão se sentir ofendidas. Vão se sentir ofendidas. É ritmo de amor. Taylor Swift e Silvio Santos. Existem amizades que nos mudam para a vida toda. Foi assim com a minha melhor amiga Selena Gomez. Não sabia como uma noite de saída juntas poderia me mudar para sempre. Em uma festa de gala reunindo as maiores personalidades da TV brasileira, em que Selena foi encontrar seu amor secreto Fausto Silva, ela me pediu para acompanhá-la para disfarçar diante das câmeras quem ela realmente queria encontrar. Então, quando ela finalmente encontrou sua paixão e me deixou sozinha, foi quando ouvi do outro lado do salão, o mais distinto e charmoso de todos, o Silvio Santos. Aquele encontro iria mudar para sempre meu destino e o meu ser. E aí, vamos empurrar isso para uma camada ainda mais funda? Eu particularmente sigo uma filosofia nas minhas histórias, tanto no NA quanto as que eu escrevo para outros fins. Final feliz é um mito. É uma mentira deslavada, é uma coisa. Valeu, o filhotinho de Nicholas Sparks. Seguindo essa ideia de que final feliz é uma mentira contada para pobres e iludidos acharem que é a esperança nessa vida, o que vocês têm a dizer sobre Death Fic? Que é quando o próprio gênero avisa, alguém importante vai morrer no final, e provavelmente não será nada bonito. Eu acho que aí a gente já pode puxar outra polêmica, né? Que é a questão de spoiler, se a gente deve dar ou não. Eu não gosto de pôr Death Fic justamente por isso. É spoiler do final. Era o que eu ia falar agora mesmo. Eu não tenho nenhum problema com histórias em que personagens morrem, inclusive eu tenho várias. Mas você já começar a história sabendo que algum personagem morre e não ter aquele... o suspense de saber se ele vai morrer ou não, como é que vai ser. Eu acho que isso é o que estraga mais o gênero pra não, mim. Mas o Dead Fic fala que morre, mas não fala quem morre, como morre. Não, mas olha só isso por si só, se você parar pra pensar, é só o fato de você pegar um livro do Nicholas Sparks. Pronto, você já sabe que alguém vai morrer no final. Aí é que tá, eu li alguns e parei depois, porque pra mim não dá mais. Pra mim não dá. Opiniões impopulares. Esse não precisa de muita coisa, né? Porque os livros dele é tudo igual. É, porque o Nicholas Sparks é aquele cara, né? Chore, tipo, ele faz o chore, por favor. Ele fica forçando a barra pra fazer a pessoa chorar. Sem botar Ai, eu tenho um ranço de livro assim. Minha nossa. Igual aquele John Green também. Eu pego raiva, na verdade. Ao invés de gostar, ao invés de chorar, eu fico com raiva. É. Acho que eu choro de raiva, não é tristeza. É muita forçação de barra. Aí eu choro. Não, mas a questão da Dead Fic é... Eu acho que não, o problema não é a categoria dizer que a pessoa vai morrer. Eu acho que isso não é o problema. O problema é como morre, é porque morrer. Morre, as circunstâncias, não é saber que vai morrer. Não, assim, eu entendo que isso é colocado às vezes para um leitor mais sensível que não gosta de finais infelizes, que gosta de viver essa mentira que o mundo é lindo e tudo acaba bem. Mas é que, tipo, sei lá. Ai, eu ainda não estou encontrando polêmica nisso. Sinceramente. Calma que a gente vai chegar lá. Não, assim, a questão da o cara morreu no final. Nossa, isso já tá... bem batido até. Ah, eu acho que a gente também pode puxar outra questão aí. Quando as pessoas matam o personagem só pra chocar o leitor. Não tem. Exatamente. Na história, não vai levar nada pra frente. Vai ser só pra chocar. É, é tipo aquela morte, tipo, olha gente, essa pessoa morreu. Eu sinto muita pena dela, tá bom? Podem sentir dó. E fico tipo, não, não vou sentir dó, sai daqui. É, é. Só pra causar revolta. As meninas estão certíssimas. Não, mas tem personagem que... Embora eu vou defender um pouco esse ponto de vista, porque embora ele não tenha nenhuma importância, a morte dele, é legal ver as pessoas morrerem. Então tá. É bacana. A minha parte preferida é justamente causar revolta. Eu gosto de ler cenas de morte. Tem aqueles personagens que, tipo, a morte deles em si não importa pra eles, por causa deles, mas importa por causa dos outros. Exemplo, tipo o Asuma do sim, Naruto. Sim, do Naruto. Ele morre, mas ninguém liga pro Asuma. Eu gostava dele, mas eu gosto dos excluídos, então... Né? Não, cara, mas eu acho que quando tem que ter a morte, eu acho que tem que fazer sentido pra trama. Muito mais do que pra chocar o leitor, aquilo tem que fazer um sentido, entendeu? Tem uma trilogia aí de uma distopia, que eu não vou dizer o nome, senão isso vai ser um spoiler. A não ser que você queira fazer uma história muito, muito, sabe, realista ao ponto de, tipo assim, pessoas morrem e elas então, morrem a qualquer pessoas momento. Morrem... É, mas ali naquele momento eu fiquei um pouco revoltada com a autora. Mas mesmo pra isso, a trama toda tem que ser montada de uma forma de que você saiba desde o princípio. Que isso seja plausível. De que, né? isso é. Cara, assim, mas olha nesse só, universo. Eu não sabia que a personagem ia morrer. Entendeu? Quando chegou no final, tipo, caraca. Eu falei assim, não é possível. Ela tá morrendo agora? Não é possível. Aí a personagem, né, morreu. Eu falei assim, gente, cadê meu final de novela mexicana? Eu quero meu final de novela mexicana. Propaganda enganosa. Eu quero um casalzinho feliz, eu quero filhos. Que tá acontecendo? Não, tipo, a história foi inteira construída dando a entender que ia ter um final assim, do nada. Que é, exatamente. A história inteira. Depois, fora do ar, eu conto a trilogia, que não tem como falar agora, mas, tipo, tem filme e tudo. E, assim, foi muito triste pra mim superar a morte desse personagem, que eu amava muito, muito, muito. É, foi um personagem que foi se superando aos poucos. Foi ganhando mais espaço, apesar de ser um personagem principal, ganhou muito espaço. E morreu. Assim, chega a ser até um pouco. E morreu. E puff! E morreu. Pô, caraca, tipo, conseguiu tudo, beleza, conseguiu tudo, morreu na praia. Aí eu falei assim: como assim, colega? Não faça isso. Eu fiquei com raiva da autora por um bom tempo. Nossa. Aí depois eu comecei a raciocinar sobre a trama. Era importante pra personagem morrer? Sim, era importante. Mas era necessário? Não sei. Sinceramente, não sei se era necessário. Eu acabei salvando um personagem na história que eu escrevi justamente porque a morte... Eu cheguei a um ponto que eu percebi que a morte ia ser muito mais pra causar uma reação do que realmente pra mover a história pra frente. Ao contrário, ia levar o enredo pra trás e evoluir tudo que eles tinham feito até ali. Então eu acabei salvando por causa disso. Mas pra que você vai salvar ele? A vida é um lixo. A pessoa não quer viver. No fundo, a gente nasce só pra morrer. Mas o final ia ser muito mais lixo que a vida se ele tivesse morrido. Mas assim, calma. Não foi muito no final. Foi um pouco antes. Então, como eu ainda não defini o final, leitores, talvez ele morra mesmo. Desculpa. Isso é spoiler. Mas ninguém sabe o nome da história ainda, tá tudo bem. Daqui que eu termine de escrever, vocês já esqueceram que eu disse isso, tá tudo certo. Querida, eu não vou esquecer isso nunca mais. Jamais. É, toda história que vocês forem ler agora, vocês vão esperar algum dos protagonistas morrer de uma forma lenta e dolorosa e revoltante. Mas então... mas isso é uma segunda-feira na minha vida. Deadfic não é assunto polêmico bastante. Deadfic é um assunto controverso, sabe? É controverso, mas não é polêmico. A gente tá só aquecendo, gente. Calma. Então peraí. Então peraí. BetaCast informa. Antes de solicitar o seu beta na página do NIA, lembre-se de enviar o máximo de informações possíveis da sua história logo na primeira mensagem. Vamos começar a polemizar de verdade aqui. Vamos. Porque até agora a gente pegou realmente muito leve, sabe? Então, por isso mesmo, Nós vamos chamar a pessoa mais trevosa da Liga dos Betas, que é a Fátima, né? A honra de puxar o próximo assunto é toda sua, Fátima. Bora lá. Pronto, espero que seja bem polêmico, então. Vou fazer as honrarias. Então tá, terror, dark fic, morné, tem esses detalhes que os ligam de forma macabra. Mas até que ponto a gente pode ir? Quando esses elementos são apenas uma forma de problematização e quando são uma apologia? Matar uma mulher grávida, matar crianças, tem limite pra isso? Eu digo que não, tá? Já respondo essa, não tem não. Agora a gente começou. Agora vai. Agora começou. Sabe, eu escrevo justamente porque eu tenho a liberdade de fazer o que quiser, com quem eu quiser, como eu quiser. Matar as crianças com ácido sulfúrico na veia e esse tipo de coisa. Sim. Pronto, essa é meu opinião. Eu quero matar pessoas. Pessoas esquartejadas, pessoas mortas, atropeladas, faqueadas, destruídas, explodidas, queimadas. Sim, é muito divertido. Você deixa a sua mente elaborar os jogos mortais, sabe? Só tem uma coisa mortais, pra falar. É Casamento coisa. Vermelho. Casamento Red Wedding, nossa! Aquela cena é muito foda. Agora a gente vai entrar na polêmica do spoiler que eu falei antes. Pra mim essa cena não foi tão chocante, porque eu já sabia que ela ia acontecer. Foi muito ruim, foi muito ruim. Eu fiquei o tempo inteiro no episódio. Será que é agora? Será que é não, agora? Eu não sabia o que aconteceu. Eu tava assistindo, tava rolando o casamento, tava tudo certo. Aí de repente começa a tocar aquela música. E a... Deus, eu esqueci o nome dela. A mãe Stark. Caramba, o nome fugiu. Caitlyn. Caitlyn, isso. Aí a Caitlyn olha pra cara dele, olha pra cara lá do Frey, e eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? Aí de repente todo mundo começou a morrer, e eu fiquei... caralho, o que que tá acontecendo? Tava tudo bem, tava todo mundo feliz, tá todo mundo sendo esfaqueado agora. Isso é maravilhoso, eu queria ter escrito essa cena. A cena foi fantástica. Eu tive esse choque porque pra mim eu já sabia que ali ia acontecer. Eu tava rindo do povo. Sim. Aliás, aquela cena foi tensa. O cara esfaqueou a barriga da mulher. Foi muito... Isso, aquela cena... É justamente essa cena que eu tava me referindo. É justamente esse tipo de cena que eu escrevo pra chocar os outros. Eu tô zoando, mas é verdade, né? Não, a gente já ficou com isso na memória. Já era. Não, mas essa cena é de boa, cara. Eu gosto de ver Jogos Mortais e Premonição. Ai, pelo amor, não faz isso. É, mas às vezes eu acho meio galhofa. Tem umas mortes muito... Tem umas mortes que não faz sentido nenhum, biologicamente falando, tipo, nada a ver. É por não fazer sentido que é divertido. Algumas eu acho criativas, outras eu acho só galhofa. Tipo, uma que eu acho muito boa é aquela do 2, que tem o caminhão de madeira, que aqueles troncos de madeira soltam e vão quicando e atravessam o retrovisor dos carros, matando todo mundo. Eu acho aquilo incrível. O mais medonho é que isso pode acontecer mesmo, né? É verdade. Sim, é a verossimilhança que traz a atenção. Por isso que eu não gosto das muito espalhafatosas. Eu prefiro quando o Premonição faz as paradas que são grandiloquentes, que são tensas, mas que são calcadas na realidade. Uhum. Porque a identificação é maior e o nervoso é maior. Não, mas olha só, até aí tá se falando sobre matar as crianças. E quando as crianças que matam? Cara, eu lembro muito tempo atrás, obviamente, o filme com Macaulay Culkin, em que ele era o anjo malvado. Cara, aquele filme foi sinistro. O garoto era um psicopata. Ele afogou um irmãozinho de 5 meses na banheira. Uma criança matando outra criança. Entendeu? Imagina tu escrever uma cena dessa, cara. Tem esse livro que eu li, que eu não sei se eu falo, porque é spoiler. Porque é um spoiler grandíssimo do livro, então... É um livro antigo, a autora já tá morta, você já devia ter lido. Toda errada na fila. Que é A Casa Torta, da Agatha Christie. Que você fica o livro inteiro tentando saber quem daquela família, qual daqueles irmãos... foi que envenenou o patriarca lá da família. E, tipo, cara, você vê a garotinha rondando a casa o tempo inteiro, a tal da Josephine, e ela é esperta, e ela tá sempre um passo à frente da polícia, e você fica pensando, caraca, como essa garota é inteligente. Porque na sua cabeça... Tipo, a garota é mais inteligente que nós. Na sua cabeça, na sua moralidade, você não bota aquela garota, aquela criança... como a grande vilã da história. Você deixa ela como alguém que é bisbilhoteira e que sabe das coisas porque tá sempre prestando atenção. Nunca te passou pela cabeça que ela sabe das coisas porque ela fez as coisas. Porque ela forjou o próprio acidente, bateu a cabeça, se machucou. Porque ela matou o avô. Porque ela tentou matar a empregada, porque a empregada não deixava ela comer doce. Uma parada assim. Ela matou o avô porque o avô era chato e não queria deixar o não sei o que, não quis dar não sei o que pra ela, sabe? E tipo, uma garotinha mimada. Era ela completamente louca e ela, tipo, saía matando todo mundo. E você não pensava nessa parada, porque, tipo assim, na sua cabeça você fica, não, é uma criança, tipo. Quer dizer, você nem pensa em uma criança, você nem considera ela. É verdade. É por isso que filme de terror que tem criança é sempre mais assustador. Eu acho que não tem limite. Respondendo o que o MK falou, eu acho que não tem limite, não. É, sabe? O limite é a moralidade do público. Tipo aquela parada lá do Santander. Exatamente. Mas aí o público é uma questão de se redefinir também. Se você não tá afim, você levanta e vai embora. Sim, sim. Se você não quer ler, você fecha o livro. Questão também de expectativas que a gente gera no leitor, né? Como se a gente começa a história e se pretendendo fazer um enredo muito fofinho, muito bonitinho, e depois tem uma morte tensa como essa, crianças matando outras pessoas, eu acho que, né, fica aquela questão de expectativas erradas, assim, ó. O público esperar, você gera uma expectativa no público e você entrega uma coisa totalmente diferente. A não ser que essa dualidade seja realmente o que o autor seja quer. Seja de propósito, seja exatamente intencional, exatamente. Tem esse mangá, o The Promised Neverland, que, tipo assim, o primeiro capítulo, tipo, ele começa mostrando esse orfanato e todas as crianças são muito felizes e tem a mama, que é a matriarca, e ela cuida de todas as crianças, ela trata bem, ela sempre dá roupa, roupa lavada, comida, e as crianças brincam nessa floresta enorme e, tipo, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tudo feliz. Tenho medo. E aí ele te dá o primeiro choque de realidade, que ele mostra que essas crianças fazem esses testes de inteligência. E a cena é muito impactante, porque como é um mangá desenhado, tem as crianças com essas paradas na cabeça, esses capacetes, e os olhos vitrificados escrevendo, tipo, num tablet. E aí você fica, opa, o que que aconteceu? Tipo, isso aqui não era bonitinho? O que tá acontecendo aqui? É um choque de realidade muito grande. Mas aí a questão, o autor fez isso de propósito, já era intenção dele desde o começo, né? Mas tem casos que não é bem assim, às vezes por até problemas de... Vamos começar na polêmica, né? Às vezes o autor não tem tanta... Ai, meu Deus, a palavra é forte. Competência literária. Talento, é. Às vezes não... Ele não sabe o que vai fazer, ele não tem um planejamento, não tem um roteiro definido, ele não tem um norte, ele não tem um norte do que ele quer fazer com a história. Uhum. Então ele acaba indo... Alguém tira essa escopeta da mão da Michelle, por favor. Abaixa essa faca, garoto. Ele acaba mudando a história de acordo, às vezes, até com o seu próprio humor, com coisas que acontecem com ele. E acaba que o final, quando você começar, você lê o final e você lê o começo... É como se fossem duas pessoas totalmente diferentes escrevendo. E você não estava esperando por isso. Em nenhum momento você teve pista de que isso ia acontecer. Isso é verdade. E outra questão, assim, que eu acho bem interessante, que a gente começou discutindo lá no começo, é se esse tipo de coisa, quando a gente coloca isso em história, seria fazer apologia ou seria simplesmente abordar um tema, né? Eu acho que é interessante a gente também discutir isso. Ah, eu acho bem complicado essa questão do fazer apologia, porque... Em que ponto você tá fazendo uma apologia e em que ponto você não tá? Eu acho bem complicado entrar nesse aspecto, assim. Alguém falou antes a questão do público, né? De que a gente também tem que tomar cuidado com essa questão de como o público vai interpretar a nossa obra. E eu acho que é mais uma questão disso, né? Tem muita gente que escreve o tema, às vezes tá apenas com a intenção de discutir o tema ou de mostrar que essas coisas ruins acontecem, é a vida, e a vida não é bonitinha, não é fofa, mas a audiência interpreta como se você, autor, estivesse... achando aquilo bonito, incentivando esse comportamento. Mas daí já é um problema de falta de interpretação, né? Igual tem aquele livro super polêmico que é o Lolita, né? Meu, todo mundo fala desse Lolita, mas ninguém para pra ler o livro, velho. Entendeu? Exatamente. Mas aí é que tá. É questão de interpretação, mas infelizmente é algo que acontece muito. Eu tenho certeza. Todo mundo aqui que usa Facebook está em algum grupo de escritores, vê isso acontecer o tempo todo. Alguma discussão desse tipo. Por isso que eu fecho com a Arya Stark quando ela fala: se você não gosta, então por que você não vai embora? Exatamente. Concordo. Se você não gosta, você pega sua bike e vai embora ler o que você gosta de ler. Simples. É tão mais fácil, né? Evitaria tanta treta desnecessária. Mas eu tenho um caso sobre isso aí. Certa vez na aula de penal, a gente estava discutindo, o negócio foi apimentando a discussão lá, e eles estavam falando sobre a possibilidade de se fazer uma marcha a favor da legalização da maconha. A maconha, ela é proibida aqui no Brasil, é crime e tudo mais. Mas eles argumentam que você pode fazer a marcha a favor da legalização, porque com base no seu direito de expressão, o direito de liberdade de expressão. Entretanto, você está fazendo apologia a um crime. Quer dizer, fica nesse... Então eu fiz uma pergunta ao professor. Professor, presta atenção. Se eu sair na rua com bandeiras nazistas e fazer apologia ao nazismo, defendendo a minha liberdade de expressão, o que que acontece? O que acontece é que você é meio doido, porque você é negro, então isso é bem complicado. O meu ponto é o seguinte: por que que a liberdade de expressão do outro pode, por que que a liberdade de expressão de algum outro não vai poder? Até onde a gente pode medir isso aí? Pra quem disse que o podcast não tava polêmico ainda, aí, toma. Então, se a maconha, ela é proibida e é crime, então se você tá fazendo uma marcha a favor disso, você tá fazendo apologia a crime, que é outro crime, entendeu? Então não faz pode. Sentido. Claro, sim, que o nazismo tem lance de tratados internacionais, fantástico, etc. Fantástico, mas você não pode argumentar que é liberdade de expressão e fazê-lo. Então é um assunto delicado, porque você abordar esses assuntos... Mas se você for pensar assim, então qualquer marcha a favor de alguma coisa tá indo contra algum crime. Por exemplo, tinha coisas que no passado eram crimes e deixaram de ser. Então, sei lá. As pessoas marcharam pra isso. A gente vai entrar em audiência de novo, né? Porque acaba que cada pessoa tem o seu limite também. Tem coisas que a gente aceita tranquilamente, razoavelmente tranquilo, de forma razoavelmente tranquila. Tem coisas que a gente já não quer ler. Então também depende do público que vai ler... saber justamente o seu limite. Então tem pensamentos que era são polêmicos, mas era são o que eu ia dizer, que depende muito grupos de quem tá lendo. Pois é, cada pessoa tem o seu limite, né? Então não tem como a gente querer agradar todo mundo, né? O que resta a gente fazer é deixar lá nos avisos que tem certo tipo de conteúdo e quem vai ler se ofende com aquele tipo de coisa. É isso, é justamente para isso que serve um aviso. Eu não sei porque que as pessoas leem um negócio que tá avisado, ó, tem isso aqui. Aí a pessoa vai lá e lê e fala, ai, poxa, não gostei disso aqui, tipo, hã? A pessoa pois tem é, tá marcado assim, contém incesto. Aí a pessoa vai lá naquele negócio e vai reclamar que tem incesto. Tipo, não, né? Aí não tem como defender. É, realmente. Você não tem culpa. Se você escreve alguma coisa polêmica, a pessoa vai lá pra problematizar e falar que tá... Meu Deus, tem... E tá avisado lá nas notas da história o que tem. Você nossa, manda nem, a pessoa... Isso me lembra uma treta da... Isso me lembra uma treta da Liga. Isso deu uma treta na Liga, não deu? Na Liga não, na... No NIA deu no várias. NIA, toda semana tem uma treta assim no NIA, gente. Não tem sim, como. Não tem como a gente colocar em ordem cronológica. Eu também não. Não, ordem, por favor, para. Separar em pasta, ordem cronológica, ordem alfabética. É, vocês querem as listas de tretas desse tipo do NIA em ordem cronológica de tamanho? vamos organizar. O Douglas, ele falou de treta da Liga, eu já fiquei meio... Porque... Não, eu errei. Tem quatro coordenadores aqui, olha o que você vai falar. Pra... eu confundi. Olha, cuidado com o que você vai dizer aí, cuidado calma. Com o que você vai falar, porque eu acho que é o Betacast com maior quantidade de coordenadores ao vivo. Só faltou... Tem um representante de cada área, faltou só ou a Jean ou a Sally. Realmente. É verdade. Gente, isso... Não, e essa questão também de apologia e de avisos e treta também, né? Vamos envolver logo os três temas. Eu lembro que teve uma treta que rolou lá no grupo do NIA sobre se os avisos do NIA, o fato do NIA ter certos avisos, seria apologia ou não. Não. Ah, e eu fiquei meio, gente, não, pelo amor de Deus, não é apologia. Você tá simplesmente informando ao público, aos leitores, que tem aquele tipo de conteúdo. Não tá dizendo, olha que legal, escrever histórias de Lolicon é bacana, sabe? Foi tipo um Zé lá, um doido, falando tipo assim, não, é que o NIA, ele tem lá o Shotacon, o Lolicon, então ele faz exatamente, apologia... Exatamente, faz apologia pedofilia. Gente, pelo amor de Deus! Ah, não tenho paciência. Sério, eu fiquei uns 5 minutos encarando a tela do computador, sabe, naquele esquema. Eu não sei o que dizer, só senti. Não tenho paciência pra quem tá conversando, sério. Parafraseando Suzano Vieira, não tem paciência pra quem tá começando. Eu acabei de perceber que a gente vai ser odiado por metade do grupo do NIA agora, mas tudo bem, não tem problema. Eu me alimento de ódio, por mim tá tudo bem. O tema do podcast foi justamente pra isso, né? Então vamos lá. A capa do podcast pode ser essa, né? Lixando a gente. Pois é. Eu estou aqui só pela treta mesmo. Se não for pra ter treta, eu nem começo a gravar, inclusive. Opiniões impopulares. Mas tudo bem, não, tá tranquilo. Até aí a gente não falou nada demais, tá tudo seguro. Até porque eu não me meto mais em discussão de internet. Quando o pessoal começa a discutir, me dá uma preguiça. Ai, que canseira. Sabe aquela preguiça genuína? Quando as pessoas começam a discutir, eu pego a pipoca pra olhar. Nossa, eu tenho que confessar. Eu adorava, eu era um maníaco. Eu adoro assistir. Porque eu gostava de derrotar as pessoas, refutar. Mas aí agora, hoje em dia, não tem... Sabe, cansa hashtag muito, refutei. Cansa muito a ele tem tanta tese pra ele, tem tanta... Tantos argumentos pra serem usados. Eu tenho preguiça. Michael, eu soube que um dos autores que você auxilia em seu trabalho como beta da Liga está produzindo uma história que tem o nosso próximo tópico como principal elemento. Então, que tal você apresentá-lo aos nossos ouvintes? Olha, esperei muito por esse momento. Agora as coisas vão ficar polêmicas. Não estava polêmica até agora, bom, né? Vamos melhorar isso aqui. Bom, seja nos relatos históricos, ou nos mais variados filmes de terror que nos mostraram essa prática, seja no Incrível Dragão Vermelho, livro de 1981, que deu origem ao Silêncio dos Inocentes, e ao lendário personagem Hannibal Lecter, o canibalismo sempre foi e é ainda hoje um grande tabu, mesmo em obras ficcionais, né? Então é isso que a gente vai tratar agora. Canibalismo tá em pauta. E aí? Histórias amo. Que pessoas comem meu pessoas Deus. Literalmente, não sexualmente. Amo. Ou os dois, né? Vai saber. Eu cometeria canibalismo. Canibalismo é uma curiosidade que eu sempre tive. Mas, tipo, seria mais pro antropofagismo. Canibalismo é uma curiosidade que eu sempre tive. Alguém anota isso? Gente, eu já não vou encontrar esse garoto se de não, novo, se não. Não é pra, se não, tipo... Eu não tenho nem piadas pra fazer depois dessa. Estou impactada. Acabou. Não, mas peraí. Quem foi que nunca ficou preocupado quando o Hannibal falou que tinha gosto de frango, não, gente? Não, o que me deixou curioso mesmo foi uma coisa muito antes do Hannibal. Quer dizer, não muito antes do Hannibal. Que eu vi antes do Hannibal. Que é o Chica da Silva. Conhece a novela? Tem essa cena... Tem essa cena que eu nunca me esqueci. Eu não lembro de nada da novela. Peraí. Você fala, tem essa cena. Me dá um nervoso. Qual cena é? Eu vou explicar. Me deixa explicar. Eu não sei se eu quero saber que cena é, não. Eu não lembro exatamente a situação que estava. Mas a Chica, ela mandou matar um cara lá, um informante, uma coisa assim. Levou o cara pra cozinha, cortou ele todo, mandou cozinhar... E ela fez uma festança pro pessoal que odiava ela, porque ela, né, era negra que tava ascendendo no poder naquela época. Aí, tipo, ela fez essa festa com todo mundo que odiava ela. Tipo, chamou todo mundo, festa de gala. Eles tinham que aceitar porque ela era high society. E ela serviu essa carne pra todo mundo, sem ninguém saber. E, tipo... Todo mundo ficou, nossa, esta carne é maravilhosa, é pecaminosa de tão maravilhosa. Eu lembro dessa frase, é pecaminosa de tão maravilhosa, não sei o quê. E todo mundo se, tipo, comendo, não sei o quê. Aí ela faz o anúncio, ela diz que é a carne de fulano, que é a carne do corpo de fulano. E todo, aí aparece todo mundo, sabe, vomitando e tentando botar pra fora. E a cena é muito foda. Eu não assisti, que eu lembre. Eu acho que teria ficado marcado em mim se eu tivesse assistido isso. Mas é muito bom. É um pecado de tão bom. Meu Deus. Que sabor. Que carne macia, hein? Gostou da feijoada? Está muito saborosa. Uma delícia. Apesar de ser comida de escravo, não é? Fui eu que fiz. Vai mexer? Parabéns. Você Quem sabe vós me se recorda ainda dos tempos em que trabalhava como cozinheira na cozinha de minha casa. Mas pra vós me se essa feijoada de ter um sabor especial. Sim. Creio que todos estão a apreciá-la. Quem sabe vós me se não volta a trabalhar na cozinha de onde nunca devia de ter saído. Mas pra vós me se tem um sabor especial, sim. Gostou da carne? Muito boa. Muito saborosa. Adocicada até. É de Damião. Seu informante. O traidor que contava pra vós, Messias, tudo que se passava nessa casa. Não, mas carne humana é gostoso? Não, é carne, né, cara? Deve ter gosto de carne. Não, tem gosto de frango. Isso eu posso dizer com toda certeza. Ok. Porque, né? Porque aquele pessoal lá que fez coxinha. Foi um caso. Foi verídico, nossa, gente. Eles fizeram coxinha e botaram carne humana. Pausa pra deixar vocês preocupadas. Esse povo que fez coxinha de carne de gente mora perto da minha cidade. Pausa. Fiquem preocupados. Gente, que legal. Não, pausa morava, dramática. Né? Agora eles moram dentro do presídio. Pois é, realmente. Então, aí eu falo, se eles fizeram coxinha de frango e as pessoas comeram e, tipo, não era coxinha com gosto de carne bovina, então você pensa, deve ter gosto de frango. Mas deve ser bom, né? Será que a gente pode criar, no futuro, fabricar humanos em massa? Nossa, fabricar humanos para alimentos. Fazenda de humanos. Fazenda de humanos. Onde a gente Tem algumas histórias de ficção científica que falam justamente sobre o planeta Terra ser um grande criadouro, né? Vamos colocar assim, de tanto para alimentação dos reptilianos quanto para testes. Isso é legal. É bem... Basicamente o que os humanos fazem com o resto dos animais, então, tipo assim... Pois é, exatamente. É, mas se você parar pra pensar também, assim, falando dessa questão de comer a carne humana, eu acho que o canibalismo, ele é um... Tem uma diferença sutil com o antropofagismo, mas eu acho que não tem como a gente classificar isso muito... Assim, não fica muito, muito claro isso. E aí, o que acontece? Eu acho que isso é uma questão cultural, cara. Sim. Entendeu? Porque tem várias tribos que eles comem a carne do guerreiro pra, como se ele estivesse se alimentando da força dele, como se ele estivesse adquirindo aquela força. Então, assim, eu acho que isso é uma questão cultural. Se a gente tivesse sido criado num país em que comer a carne de outra pessoa fosse normal... se fosse tipo lei da selva mesmo, né, um animal comendo o outro, então eu acho que a gente não teria nem questionando a questão da polêmica. Eu acho que a polêmica nesse caso, ela entra muito mais pelo sentido cultural do que propriamente pelo lado. Mas toda polêmica, de certa forma, é cultural, sabe, tipo, salvando-se errado. Eu acho que não tanto, assim, falando um pouco como estudante de biologia, eu acho que não tão cultural assim, porque nenhuma espécie se alimenta da outra, a não ser por motivos muito específicos. Sim, da mesma espécie, sabe? Tipo, você não vê leões comendo leões, você não vê ratos comendo ratos, coisa assim, a não ser em casos muito específicos mesmo, daí já são exceções, né? Não, eu acho que tem alguma coisa que aí... Que... Realmente é porque a nossa moralidade aceitaria isso como comum e normal, porque a gente possui a moral objetiva e a moral subjetiva. E chega um ponto em que vai entrar em um conflito, onde a gente vai perceber que comer as pessoas não é legal, independente da sua crença, né? Independente da forma que você evoluiu. E só o ser humano pratica esse ato, né? De maneira... Você não viu o pessoal que caiu lá nos Andes? Nossa, isso foi há muito, muito, muitos anos atrás, okay. Do avião. E pra sobreviver, eles tiveram... Mas foi bem específico o caso, né? Mas é uma situação... Ou você come uma pessoa, ou você ou morre. Ou você come. Comer as pessoas. Eu acho que... Não é tipo a gente tá saindo na rua e caçando. Imagina você caçar. Vou caçar hoje uma asiática. Tô com vontade de comer uma asiática. Nossa. Gosto tanto. Meu Deus. Eu tô imaginando os ouvintes saindo agora pra te caçar. Fazer que nem aquele áudio daquele... Fazer que nem aquele áudio do Joesley. Fazer que nem aquele áudio do Joesley, eu acho. Que é tipo, o cara mandou tipo um áudio assim. Eu tô com uma vontade de comer uma velhinha. Tô com vontade de comer uma velhinha. No áudio do político. Só que literalmente dessa vez. Eu acho assim, quando o Michael ele falou do Hannibal Lecter. No caso, ele não comia pra se alimentar. Não era uma questão de se alimentar. O que motivava o personagem a praticar o canibalismo? Sabe? Eu acho que é uma questão de a gente parar pra raciocinar. Eu já vi esse filme inúmeras vezes. Silêncio dos Inocentes é um dos meus filmes preferidos. Todos, na verdade, da sequência do Hannibal, porque é caso pra você parar e raciocinar. Acho que as pessoas, elas, num primeiro impacto, elas ficam tão chocadas que elas não param pra pensar na motivação do personagem, entendeu? Eu acho que, por um lado de ser autor, você pensar na motivação do personagem e você conseguir com que as pessoas, né, os teus leitores ou as pessoas que vão te assistir, né, dependendo se você estiver fazendo roteiro de cinema, que elas parem para pensar na motivação, nossa, já vai ser um grande ganho. Então, assim, por mais que o próprio assunto já seja um choque, é moralmente, né? Porque reprovável, né? Forte. Não deixa de ser a questão da moralidade. Exatamente. Moralmente. Repudia a ideia. Exato. Então, pô, mas imagina que. Desculpa aqui, Ellen vai ter que botar um pi, mas. Imagina que foda que não é você fazer um personagem que as pessoas vão ter que. Caraca, vão ter que parar pra raciocinar as motivações. Hannibal Lecter é eterno. Para pra pensar. Ele nunca vai deixar de chocar. Bom, realmente, não importa a época em que se ambiente, né? Vai ser sempre um choque pra quem tá vendo. É substitutivo, porque a gente entende que é errado em qualquer ambiente, qualquer circunstância. Entendeu? Então, mesmo, por exemplo, mesmo se, sei lá, a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra, todo mundo fosse educado a ser nazista e todo mundo fosse normal, entendeu? Matar judeu, negro, homossexual e tudo mais. Mesmo nesse contexto, em algum momento da humanidade, alguém ia se levantar e falar, pô, peraí, isso tá errado. Mesmo que todo mundo tivesse sido educado assim, entendeu? Porque é a moral subjetiva, é o negócio que tá dentro da gente. Então, é a mesma coisa o repúdio. E é mais ou menos o que já acontece, né? A gente foi criado com trocentos preconceitos diferentes e em algum momento as pessoas foram começando a parar e pensar, né? Mas aí também não, acho que não é só questão da moral, é uma questão de preservação da espécie. Falando, também. Eu acho que também. Porque se você começa... Biologicamente falando, não é interessante. Se a gente começa agora, se matar todo mundo, né? Agora sim, vou falar agora com a Michelle. Opa, vamos lá. Né? Vamos lá. Que é sua vez de levantar a bola pra gente cortar. Então vamos. Você deve ter alguma coisa nessa cachola aí pra gente. Pois é, então vamos. Como eu tava falando, né, antes, a gente é criado com trocentos preconceitos em números de vários tipos e em algum momento as pessoas se levantam e chegam basta, né? Então a gente tá atualmente em uma época em que tá rolando enormes campanhas de conscientização para as pessoas começarem a respeitar as diferenças sexuais das outras pessoas. Então aí vem a minha pergunta. Vocês acham que mesmo nesse ambiente de cada vez mais aceitação das pessoas que são gays, lésbicas, homossexuais em geral, né, bissexuais, vocês acham que esses temas ainda são polêmicos em 2017 ou já foi? As pessoas estão de boa hoje em dia? Como é que vocês acham? A gente tá nesse período de transição dessa coisa toda, sabe? A gente tá começando a repensar e olhar de outra maneira e ainda tem essa resistência muito grande das partes mais conservadoras e tudo mais. Então, tipo, tranquilo, tranquilo não é. Você sempre vai enfrentar repressão, tipo, porque a gente tá exatamente no meio, sabe, dessa transição. Tem muita aceitação por um lado, mas por outro também tem muita resistência, tem muita resistência, né? Inclusive a gente voltando à questão de tretas de grupos, né? A gente sempre vê que alguns lados do espectro sexual em geral, as pessoas ainda precisam brigar muito, né? Lutar muito para que sejam realmente devidamente representados nas histórias literárias. Cara, e a mídia e algumas pessoas também não ajudam. Entregam, sabe? Realmente. Entregam o queerbaiting, que é o quê? Eles colocam esses personagens em cenas afetuosas, muito sugestivas, mas em nenhum momento... Mas não tem, de fato, né? Não tem relação entre eles, de fato, além de uma amizade ou coisa do tipo. Essa cena é feita só pra enganar o público LGBT ou as pessoas que são... As manas não héteras, no caso. Não, as pessoas héteras que são simpatizantes, isso. Simpatizantes. Aí, tipo, tem vários exemplos disso. Eu tô assistindo agora Gotham. Aí teve esse momento onde o Pinguim se descobriu apaixonado pelo Charada, nessa linha alternativa do tempo aí, de Gotham. Okay. E eu pensei que a parada ia começar a acontecer, porque tava fluiu de uma maneira natural, não foi tipo, não sei o quê. Só que aí eles, por causa da recepção conservadora, tipo, em cima, não, que o meu Pinguim não pode ser gay. Cara, eles mudaram tudo no universo e ninguém tava chiando, sabe? Eles mudaram um monte de coisa do universo do Batman e ninguém tava reclamando. Aí só por... Muita coisa. Aí só porque eles pegaram esse personagem e colocaram ele como gay. E o Charada nem era aí gay. Começou a revolta, né? E aí começou. Aí eu senti que eles mudaram a trama só pra agradar o conservador, sabe? Só pra agradar o cara que tá. Mas vem cá, e se. Ainda... E se querendo problematizar mais aqui. E se eles colocaram o Pinguim gay pra agradar os. Porque originalmente não, sim, não esse faz é outro, sentido. Esse era outra coisa que eu ia puxar. Esse é outro problema. Só pra agradar, Paulo. Esse é outro problema. Esse é outro... Então, isso... Só pra gerar treta. Isso é o queerbaiting. Você botar aquela figura ali só pra agradar, mas não o suficiente, então, mas eles sabe? Tentaram agradar um público e não agradou nenhum dos dois. Porque o outro que... Não agradou nenhum dos dois. Então... Acabou não agradando ninguém. Acho que cada qual tem que mexer com... Ou você faz uma história completamente voltada pra isso, ou sei lá, porque ficar tentando agradar os dois não vai dar. O problema é justamente Ou você começa a fazer e realmente faz a coisa bem feita, ou então acho que é melhor também não começar, né? Porque pra fazer, pra ficar no meio do caminho, não dá. Outra coisa também que às vezes acaba me incomodando, né, nessas histórias que são voltadas pra esse público, é quando às vezes... Não, às vezes nem é o caso de ser voltada, na verdade. É uma história... comum, digamos assim, mas que acaba tendo um personagem que se encaixa no espectro LGBT. E na história isso não fica muito claro, o autor não desenvolve muito bem esse lado do personagem. Aí na hora que ele vai, sei lá, divulgar a história em algum grupo, ele aumenta muito isso. Faz esse, parecer que esse personagem tem uma esperança, tem uma importância muito maior do que realmente tem. O público LGBT é a nova jogada de marketing, porque a gente tá nesse período de transição. Cara, mas então os caras estão se aproveitando. É da maneira que você faz. Olha um exemplo. Quando How to Get Away with Murder. Mother tem personagens que são gays. E, cara, eles são gays desde o começo, eles agem naturalmente, eles se pegam lá e não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas você, de repente, pegar um negócio que não é e transformar pra que seja, pra agradar, não, isso aí vai gerar conflito entre os públicos. É, tem isso também. Mas olha só, as pessoas que estão assistindo e sabem que tem aquele conteúdo ali, elas vão assistindo uma boa, entendeu? O problema é você tentar. É, e quem infelizmente ainda se incomoda e sabe que tem aquilo, nem não começa. A questão do Murder também é que ele foge daquele estereótipo. Porque o que acontece muito. Tipo, e isso não só pra comunidade LGBT, mas pra, tipo, pra negros, pra latinos e whatever. Por aí. É criado uma série de arquétipos muito. Muito pasteurizados, muito padrãozinhos. E tipo. Concordo. E metem todo, tipo. Todo gay, ou é aquele gay afeminado, ou é aquele gay que finge que é super másculo, sabe? Que é fortão, que é bonitão e é masculino, ou é super afetado. Ou, o negro é aquela figura do homem viril. Por favor. Bota a censura. Por favor. Ou do pobre coitado. Ou do bandido, pior ainda. Ou do divino, que é o caso lá do Morgan Freeman em Auto da Compadecida é um exemplo mais... Auto da Compadecida também. Sim, também. Que botaram Jesus. Negro. Entendeu? Aí você, tipo, coloca essas figuras super pasteurizadinhas super padrão. Cara, mas esses padrões, eles estão acontecendo justamente porque estamos no período de fase de transição. Não, as pessoas estão se firmando, né? Isso reflete... Não, eu queria comentar o seguinte. Isso reflete nas pessoas do mundo real. As pessoas têm a opção de ser mais, de ser melhor, mas por se verem só daquela maneira em todas as mídias, eles se colocam nesse cubo, porque é mais fácil assim. Porque assim eles podem se reconhecer na tela, entendeu? Na tela, ou no livro, ou na fic. Eu não sei se eu concordo. É por isso que é assunto polêmico. Desenvolva. Por isso que é assunto polêmico, a gente tem que te contar. Desenvolva seu ponto de vista, Clara. Fala, Clara. Não, assim, eu não sei se eu concordo, porque, assim, é muito possível, eu sei porque eu vejo diariamente... Você lidar com um casal lésbico, né? Lésbica, no caso. E as meninas são normais. Você, tipo, a gente vai sair todo mundo junto e você não vai dizer que ela é ou não é, entendeu? Não tem nada esperar de... Esperar a aparência não está claro, né? Não, claro que não. Né? Ela tá lá vestida lá com a mesma roupa. Às vezes pega a minha roupa emprestada, entendeu? Pô, me empresta. Olha aqui, eu fiz meu cabelo. O que, que você achou? Nossa, tá enorme seu cabelo. Não corta, não. Ah, sabe? Você tipo, tá entendendo? Eu não tô negando a possibilidade. Acho que eu concordo com a Clara. Esse negócio de estereótipo é mais focado na mídia. Eu acho que na vida real a gente não tem isso. É, eu também acho. Eu, pelo menos, eu não vejo tanto. Eu fico muito triste, assim, se eu estiver entendendo agora, né, o que o DG falou, não foi exatamente isso. Então, se eu estiver entendendo mais ou menos o que ele falou, me entristece demais saber que os futuros autores, ou, né, os autores de agora, eles estão se pautando em exemplos tão medíocres para falar de uma... De uma, são pessoas, não interessa a questão total do seu se você gosta de qual gênero você gosta. Isso, assim, não tem nada a ver, cara. Não sei, não tem nem como explicar isso. É uma situação tão pra mim, né, no caso, que convivo, é uma questão tão fora da realidade. Você vê um tipo, um personagem do... Eu vou citar de uma novela, né, porque me chamou muita atenção. O personagem do Paulo Betti, quando ele fez um jornalista gay, que ele ficava... Ai, curuzi! Ai, isso é horroroso. Não sei o que, sabe? Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, poxa, tem gente assim? Tem, assim como também existe aquela vizinha fofoqueira que fala assim, olha lá, olha lá, olha lá. Você tá entendendo que tá sempre com o cotovelo na janela? Tem, é um estereótipo da fofoqueira, mas existe, tem uma aqui bem frente de casa, bem frente mesmo. Acho que todo mundo tem uma dessa, né? Ela fica, não, você não tem noção, cara, ela olha pra dentro da sala... E ela bota uma almofadinha na janela. Entendeu? Pra ela... Pra ela, gente, pra que ela, medo! Chama a polícia. Exato. Não, ela é a polícia. Ela é um sistema de segurança de alta tecnologia, por favor. Sim, não deixa de ser um sistema de segurança. Contanto que ela não saia falando nada da vida dos outros. Mas ela gosta de observar. Você tá entendendo? E essa questão, quando você vê em livros, você vê lá a mulher debruçada na janela, né? Geralmente uma senhora debruçada na janela, tomando conta da vida dos outros. O problema não é ser isso. O problema é só ser isso, entende? A pessoa... tipo, gays afeminados existem, aos montes. Mas, tipo, Eles não são só gays super masculinos e fortões. Cara, mas eles são muito mais que isso. Existem nas histórias héteros também. O hétero não é só aquele cara rico. Sim, sim. Então acho que não é isso. Mas essa questão do estereótipo em geral... A gente tá levantando a coisa do LGBT, mas sim, os estereótipos existem, mas, então, inclusive... Eu acho que esse é o ponto do problema da representatividade, etc. Entendeu? Porque é um negócio... É tipo... Recentemente saiu um comercial do Conar. Porque o Conar é o órgão que fiscaliza as propagandas na TV. Então é ele que regula se aquela propaganda está ok para passar ou não. Aí saiu uma propaganda do próprio Conar falando é, comparando duas telas iguais com uma propaganda qualquer, tipo, pessoas passeando. Aí falou, você quer mais negros? Aí coloca, assim, cota de negros numa das propagandas. E na outra, um asiático, sabe? Pra completar, pra agradar todo mundo. E nossa, essa própria propaganda do Conar tá sendo investigada... Só no Brasil, gente. Tá sendo investigada pelo próprio Conar, porque é preconceituosa, entre aspas, né? O Brasil não é para amadores. Realmente. O Conar tá sendo investigado. O Brasil me obriga a beber, isso é verdade. Não, mas olha só, isso aí que o Michael falou, se você parar rapidinho, Michael, se você parar pra pensar, isso que o Michael falou é absolutamente correto. Se você olhar bem mesmo, há um comercial... eu sempre brinco aqui em casa e brinco entre aspas, né? Que eu olho o comercial, aquilo me enoja e falo assim, ali é cota. Porque, tipo assim, ó, teve aquele comercial, desculpe, não, espero não ser processada pela Parmalat, mas teve comercial da Parmalat que você olha nitidamente que tem qual é a maioria. E quem é a cota, entendeu? E detalhe, a cota, o que sempre me dá raiva é que sempre colocam a criancinha negra como a desmazelada, com os cabelos todos em pé, uma coisa horrorosa, sabe? Eu nunca prestei atenção nisso, como se as criancinhas... Mas eu reparo muito nessas coisas. Desse jeito, né? Eu reparo muito. A criancinha negra, tipo assim, tá todo mundo normal. Quem tá com pinico na cabeça é o garotinho negro. Nossa, isso me deu um ódio total. Porque é sempre assim, cara. Ou então com a garota com os cabelos todos pro alto, com um bigodão de leite gigante. Aí o branquinho não tá com um bigodinho de leite. Ah, não, porque ele é branquinho, não vai aparecer. Pô, não ferra, né? Aí ele tá normal, ele tá vestido normalmente, entendeu? Ele não tá vestido com roupa de chita. Você tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Isso acontece também... Também nessa questão da visibilidade LGBT, porque, tipo, eles colocam um personagem que não é hétero, só que sempre é um secundário, é aquele que fica jogado que pro canto, que mal aparece, sabe? Né? Tipo, que não tem importância nenhuma na trama, ele só tá ali pra eles falarem, olha, gente, eu coloquei, tá aqui uma pessoa que não é hétero, tá bom? Não, ou então só pra levantar mesmo a questão da polêmica, ao invés de realmente tratar do assunto de maneira séria, é mais pra, só para problematizar, um. Dois, para atrair aquele tipo de público, entendeu? Que é chamado de pink dollar. Para você atrair aquele bop para você. Tipo, pô, beleza, estão mostrando determinada realidade, não sei o quê, nananã. Pô, aí na verdade a gente sabe que não é. Entendeu? Quem convive, quem tá ali diariamente, sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Entendeu? É muito triste mesmo. Acho que nem uma questão de ser um assunto polêmico. Eu acho que é uma questão de ser um assunto que deveria ser combatido. Combatido. É delicado, porque as pessoas, elas às vezes, elas entram em áreas que às vezes não se diz respeito. Porque eu vejo, teve uma vez que um rapaz veio discutir comigo, falar sobre cotas. E eu sou levemente contra as cotas, eu não acho bacana. Eu sou contra, eu não gosto. Eu sou contra as cotas. Desculpa. E daí, eu não quero, eu não gosto, eu não acho bacana. Eu acho que eu posso estudar. Outra polêmica. Inclusive. Mas o rapaz... Outra palavra. Tá no tema, tá no tema. Ele era branco e tava discutindo comigo, dizendo que, não, os negros precisam de cotas. Eu ficava olhando embasbacado. Por quê? Eu ficava olhando embasbacado. Os negros não são inteligentes? Falando, rapaz, eu sou negro e eu tô dizendo que não, eu não quero cota. Não, você precisa. Eu falei, eu não quero, eu não preciso das suas cotas. E tipo... Querem saber o que é melhor pra você do que você mesmo. E isso começa uma discussão, porque é isso que acontece quando héteros escrevem histórias de homossexuais. As pessoas acham que constroem uma personalidade, um personagem que dá certo. Querem construir não, só não pra ser certo, desconstruído. Desconstruído, né? Papagado desconstruidão. Quer bancar de construído. E na real tá sendo um puta preconceituoso. Quer aparecer, entendeu? Quer colocar em evidência. Exatamente. Ou quer ser reconhecido pela sua sexualidade. Eu não concordo com isso. Eu acho que você não tem que ser conhecido. É, como eu tava falando sobre a questão de colocar muitas vezes um personagem que não tem essa importância toda na trama e na hora de falar a respeito dá uma importância muito maior do que tem, né? E entra totalmente nesse caso. Olha, me perguntaram... Assim, rapidinho, DG. Me perguntaram recentemente quando eu iria escrever uma história sobre a temática homossexual, né? Protagonistas que fossem homossexuais. Me perguntam aí, muito também. Eu fui super sincera e eu espero que essa pessoa, até se estiver me escutando agora, não tenha me entendido mal. Porque eu realmente fui muito franca e eu perguntei qual a diferença que você acha que vai encontrar de uma história hétero? Porque não há diferença absolutamente alguma. Pois é. O sentimento, o exatamente. Amor, ele tá totalmente ali. A diferença é de repente, talvez só a mecânica mesmo, né? Porque um vai ter um acessóriozinho ali. Vai ter as posições que mudam. Pequena. É, isso. Aí você não vai poder dizer, você não vai poder narrar que colocou aquela coisa dura lá, não sei onde. Você não vai narrar isso. Aquela você, coisa você dura foi muito boa. Forma. Não. Dependendo do caso até vai, mas, né? Você... Mas eu... Não, cara, mas olha só, você não vai... A mecânica pode até ser diferente porque os corpos são diferentes. Mas o sentimento mas o é o mesmo. O sentimento é a mesma coisa. Então, assim, qual a diferença que você está esperando encontrar? Tá esperando encontrar o que exatamente? O problema da questão é não ser aceito? Há muitos casais héteros que não são aceitos um com o outro. Olha, eu não quero que você namore fulano. Bem. Entendeu, minha filha? Você não vai namorar o fulano porque fulano, sei lá, porque fulano é negro, porque fulano é perrapado, porque fulano não quer nada com estudo, porque fulano não é judeu, porque fulano não sei o quê. Entendeu? Tem muito disso. É um negócio complicado porque só quem sente na pele sabe como é que é a coisa, então... Posso contar uma história que me deixou... Eu vou contar aqui uma história que me deixou horrorizado. Eu me lembrei que o Michael contou essa história aí, que aconteceu com ele. Eu tava sentado nessa aula da faculdade de arte política, horrorosa, por sinal, e aí a professora pediu pra gente levar trabalhos nossos e tudo mais, explicar a problemática deles, porque curso de arte tem dessas, por isso que eu saí daquela merda. Eu te entendo. Aí uma das alunas, branca, classe média alta, sabe de porra nenhuma... Não vem do gueto. Começou a apresentar esse trabalho de performance. Mostrou o vídeo, né, do trabalho de performance. E o trabalho não era dela, efetivamente. Era do garoto negro que ficou com as roupas todas manchadas de sangue na frente lá da secretaria, algum lugar ali do Rio de Janeiro político. Eu não lembro certo agora. Na Alerj? E aí ela tava mostrando ali, porque ela tava envolvida indiretamente no trabalho. Ela era amiga do garoto e ajudou ele na confecção do trabalho. E ela contando que, meu Deus, eu me sinto culpada até hoje, porque eu fui na frente das câmeras, eu tomei o protagonismo dele, não sei o quê. E eu fiquei observando e eu percebi uma coisa. Ela... Tá fazendo isso de novo. Ela veio aqui. Realmente. Na professora que pediu pra apresentar os nossos trabalhos. Pegou o trabalho dele e ficou choramingando lá. Não, que a questão negra é toda dele, porque ele é negro. E eu me senti muito mal por ter feito isso. Você tá fazendo de novo! Você tá usando o trabalho dele de novo! Cara, isso aí acontece direto. Foi o mesmo caso. Nossa. Que eu não sei como as pessoas acham que elas têm que militar a causa dos outros. Elas têm que advogar a causa dos outros. As pessoas em questão não se ofendem, outra que não tem nada a ver se ofende por ela. Eu vejo muito. Não, e só uma última palavrinha sobre essa questão de estereótipos. Que a gente falou que acontecem, né, em vários tipos de histórias diferentes e com vários tipos de grupos diferentes. Então, acho que às vezes acontece muito mais porque o autor não está conseguindo desenvolver com certa profundidade a personalidade dos personagens e acaba se apoiando nessas muletas fáceis, né, para ficar mais fácil dele retratar aquele personagem. Porque necessariamente é aquele trabalho de aprofundar, de criar personagens únicos que sejam diferentes entre si. Que é outra coisa que eu também vejo acontecer. Verdade. Muitos personagens, às vezes, as pessoas colocam personagens LGBTs, mulheres, negros, e colocam, às vezes, até vários na mesma história, mas você não percebe muita diferença entre eles. É como se eles fossem a mesma pessoa, basicamente, né? Não, então só... nem coloca, né, meu amor? Deixa pra lá, então. Se for pra fazer caquinha, não faz. Tem muita quantidade, mas qualidade mesmo não tem. Você pode pegar o que um personagem diz e se você colocar na boca do outro, parece que é a mesma pessoa falando. Então, todo, realmente, cara, não tem diferença. E não é só na questão LGBT, não, porque... Exatamente, eu falei em todas as questões, justamente por isso. Vamos lá. Eu já escrevi histórias onde os personagens principais ou a história em si era voltada para o âmbito... evangélico, cristão, onde o personagem era evangélico e ele seguia. Agora a gente vai começar uma treta gigante. Agora vai. Até agora tava indo bem. Mexeu com religião. Só falta falar de futebol agora, né? Já falou de política, religião, o que mais? Vocês não têm noção. As pessoas têm preconceito. Falar de futebol. Eu ri muito no 7-1. É impossível lidar. Não, mas peraí. Quem não riu no 7-1? Eu acho que eu sei exatamente a treta que o Michael tá falando. Vai, continua. Vamos lá, Michael, pode falar. Continua. Direito é seu. Você manda. Escreve a história. A história. Ah, eu decidi usar a Bíblia, eu decidi usar um determinado universo para escrever. E as pessoas começam a prejulgar aquilo ali e de uma maneira. É um ódio, um nível de ódio que eu não consigo entender. Fala, nossa. Tanta religião. Tem as duas coisas, né? Podia ter usado a mitologia grega, podia ter usado a mitologia egípcia. Por que você está falando disso? Por que tá tem isso e também tem a questão. Gente. Tem a questão das pessoas que seguem essa religião e se ofendem com a abordagem que você dá. São os dois lados também. Eu não consigo assimilar o que tem na cabeça dessas pessoas. Entendeu? É uma obra. Porque é uma religião como qualquer outra, né? Não tem problema nenhum. Você pode abordar normalmente. Você tem que fazer como elas quiserem, entendeu? Isso não dá. Não, a grande questão ali é a Bíblia. A grande questão é este livro especificamente. Podia ter usado qualquer outro livro dos infernos que fosse. A grande questão é, não pode usar a Bíblia. Gente, nem eu sou tão radical assim, sabe? Ai, cara... Eu queria falar umas paradas aqui. É, cansa demais. Não, fala, eu tô me polêmica. Aí às vezes eu fico calada. Isso mesmo. Não, tudo bem, porque às vezes eu prefiro... Eu sou aquela que fica provocando treta, vai. Fala. Não, aqui a gente vai entrar no... Exato. Vou até falar baixinho. Aqui a gente vai... Aqui a gente vai entrar realmente numa polêmica bem escrotinha. Provavelmente a Ellen vai editar e vai tirar, mas por mim não tem nenhum problema. Interrompemos a programação para avisar que a editora não vai cortar coisa nenhuma, porque ela tá mais querendo que o circo pegue fogo mesmo. Eu vejo que a grande questão é a seguinte: há uma vertente, sabe lá por que raios, né? Em que o fato de você citar a Bíblia, o fato de você citar a questão do cristianismo, o fato de você citar o evangelho, ou você citar exatamente a nova escritura, isso faz com que você seja alvo do pseudo-ateu. Por que eu tô falando pseudo-ateu? Porque é o tipo de pessoa que... Exato. Não, eu ainda vejo que é pior do que isso. Porque na hora do vamos ver, meu Deus do céu, você tá entendendo? Na hora do problema mesmo, são pessoas que acham bonitinho, entendeu? São pessoas que são crianças, na minha concepção. Né? Pessoas que têm muito que aprender ainda na vida, que amadurecer. Pessoas que têm que aprender primeiro a conviver em sociedade, né? Porque ainda não sabe, acha que os seus valores são perfeitos. Absoluto. Então, vou mandar um recadinho aqui. Tome vergonha na sua cara. Treta. E passe a respeitar a outra pessoa como seu semelhante. Entendeu? Porque são seres humanos, sabe? Não é cachorro, não é gato, não é periquito, papagaio, não é. A raça humana não é dividida por cores nem por credo. O nome já diz raça humana. Claro. Tudo que for diferente disso é que não está. #ClaraDeAssis2018, presidente, quero. Clara Mito. Primeiro, antes de você começar a querer organizar tretinha, antes de você querer organizar grupinho pra poder sabotar os outros, eu acho que primeiro de tudo você tem que crescer como ser humano. Sabe, você tem que tentar criar um coração, porque o que você tem aí no seu peito não é um coração, meu bem. O que você tem aí é qualquer porcaria que cai dentro do vaso e vai-se embora. Coração não é. Arrasou. Gente, que pisão. Não sei quem foi, mas eu quis me esconder pela pessoa. Esse episódio continua.